prostrado estou pra te adorar e os meus dons te oferecer. Tudo o que tenho e sou deixo hoje em teu amor. Dói em mim.